é a demonstração que o município de Oliveira do Hospital continua a procurar marcas que deem referência e projetem Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital hoje já se projeta através da Aldeia das 10 na Rede das Aldeias de Xisto, uma grande marca nacional. Estamos a iniciar o trabalho na Rede das Aldeias de Montanha com Alvoque das Várzeas e com Sangião. Queremos integrar uma nova marca, neste caso uma nova marca global, que é integrar Oliveira do Hospital na rede global de geoparques. Isto faz-se com um grande projeto territorial, um projeto de grande abrangência territorial, que é a classificação do espaço natural da Serra da Estrela, geoparque da Unesco. Ou seja, Oliveira do Hospital, quando este processo se concluir, e vamos contribuir para que ele se conclua com sucesso, vai passar a integrar um território reconhecido pela Unesco como de interesse mundial. E isto é muito importante em termos de marca. A marca permite-nos o reconhecimento, permite-nos a visibilidade, permite-nos obter notoriedade, e isso é que muitas vezes traz mais visitantes, traz mais gente para a atividade turística, mas traz mais, dá-nos marca e projeção. E através da marca e da projeção é que conseguimos afirmar o Conselho de Oliveira do Hospital. Eu acredito que este processo, que é um processo muito exigente, que é avaliado pela Unesco, vai ser bem sucedido. Podemos pensar o que é que Coimbra ganhou com o reconhecimento, por exemplo, da Alta como património da Unesco. Oliveira do Hospital pode vir a passar a integrar um espaço natural a ser reconhecido pela Unesco. E acho que isto é muito bom, é muito distintivo e pode trazer uma grande janela de oportunidades para Oliveira do Hospital.